Pré-acionamento do 02, Puxa Nero, 63.2. Puxa Nero, 3.2. Fazendo que a direção na companhia esquerda partindo, após iniciar e chantar. Autorizado, comandante. Controle Salvador, vou passando o Mike, Bravo Informe, decolou da pista 17, saída da rua 1, tá em 3.000 pés. Abatango, Mike, Bravo Informe, contato radar na decolagem, tudo as vias, saída da rua 1, inicialmente para o nível de voo 0620. Vai subir via Arbor 1, inicialmente para o nível de voo 090, lembrando que cumpre a exceção da carta, Mike, Bravo Informe. Excelente, nível de voo 060. Nível 060, Mike Bravo Informe, via Arbor 1 ou 060. Não 79, decolagem autorizada, pista 90, 950 graus, 059. Decolagem 90, 3, 109. Mike Bravo Informe, tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste. O Alfa Tango 72, passa nível de voo 090, subida para 160. Paciente, o Mike Bravo Informe, confirma para subir via ou ao nível 060. Autorizado até o nível de voo 080, Mike Bravo Informe. Vai subir então, sem exceção, 080, Mike Bravo Informe. Passada do 2223, sendo sempre recíproco na frequência 1-2-2-0, terna 1-2-2-8. Recíproco 1-79, decolado ao 05, chame o controle, frequência 1-1-9-8, boa viagem. 1-9-8, obrigado, bom final de semana, até 3-1-79. Tome. Salvador, Montes, 3179, decolado São Vona. 3179, contato radar na decolagem. Após o último pés, autorizado voar direto Leda, subida para o nível de voo 320. Falou 320, após 2000, voa direto Leda, então 3179. Batango, Mike Bravo Informe, controle. Você controla Mike Bravo Informe. Corrigir o ponto de modificação e estimado de pouso. Modificação regra são 40 milhas antes da estimada pouso aos 35. Deu 40 milhas de Maracá e estimado de pouso 1235. Afirma, Mike Bravo Informe. 783, confirma mais quantas milhas era mandar essa prova? Nessa prova mais 5 milhas e vai voar elétrico. Isso. Batango Mike Bravo Uniforme, sub mantém nível de voo 100. Sub mantém 100, o Mike Bravo Uniforme. Autorizado 3179, forma de direita, informações pro 230 por 30 milhas. 55, alternando Maceió. Tanque civilizado à direita, pergunta de espera da pista no zero. Chame torre 1, 9, 9, 12, altimetro no 0, no meio, bom voo. Tanque de tanque, senhor, chame 63, no meio. Faltando uma quebrada em ponto, tem condições de confirmar para o lugar para o destino? 280, cara. Mike Bravo em fora. O 273 tem condições de confirmar para o ideal para o estado da conquista? Aguarde, vai informar. É, a flor ideal da, de conquista para o 2783 é a 255. Sim, sou do 273. É, presidente da Vandelepa, tá? Sim, sou. Beatriz, uma 2, autorizada a linha área decolada, sino 0, vento 1, 7, 0 graus, 0, 7, 9. A linha decola, Beatriz, 1, 2. Batango Mike Bravo, Yankee, bom dia, informação Juliette, informa a intenção de voo, TGL na pista no 7. Direto Conquista. 2783, direto Conquista da frente. Batango Mike Bravo, uniforme, autorizado direto destino. Autorizado para o destino, Mike Bravo, uniforme, pode continuar subindo. Autorizado subida para nível de voo 120. Então, 120, Mike Bravo, uniforme. Controle 273, vai precisar manter a flua 300 por mais 10 milhas e após vai voar com isso, as informações. Tente azul 273, livre de desvios, após voo direto conquista. Após voo direto conquista, 273. Voo 2171, nossa identificação, deixa eu ver se já vai bom para 4 mil pés, ou existe na 0 no meio. Bom para 4 mil, com 1 a 0. Capitão Mike Bravo Uniforme, será que anteriormente informado, na posição de 1 hora, 1 a 3 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 130, subida para nível de voo 160. Enche o braço com o Mike Bravo Uniforme. Capitão Mike Bravo Uniforme, voando direto de chão? Afirmativo, estou voando direto de chão, Mike Bravo Uniforme. Sente. Autorizar 3179, informa que não tem condições de voar na proa de Leder devido a formações. Mantém a proa 205 ou 210 por mais 30 milhas e pode render certa. Tente, tá 3179. 0142, controle 119, décima 8, torre 118, décima 6. Salvador, bom dia. O Chanel 6312. O Chanel 6312, contato radar na decolagem, sobre a via sair da PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, 6312. Já deixa eu ir para cá. Possibilidade de coordenar Aracaju? O Chanel 6312, após ter sido no país autorizado o voar de alma, aguardando Aracaju. Opa, 2000, já vamos aguardando. 4179, após desvio, autorizado vá na proa tipo base. Após desvio, prioridade, por base, está 3179, obrigado. Então, 31179, chame sempre Recife na frequência 125.1, na terna 128.35. 25.1, alternativa 128.35, está 31179. Quebrar o uniforme, livre subida para nível de voo 180. Nível de voo 180, mais para lá. 273, voando direto para a história da conquista. Sente azul 273. Azul 273, apresente sempre sempre Recife na frequência 126.0, perna 128.8. Recife 260.288, 273, bom dia. Papa Romeu, Papa, Papa Mike, serviço radar cerrado, 64 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju na frequência 120.3. Do cópia, 3304. Então, 3304, autorizado Brasília, Vectus 117, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa. Aciona 5121, controle 119, decimal 8. Ok, autorizado Brasília, Upper Zulu 17, Arbor 1, Elefa, decola 10 com curva direita, 5121, 119, decimal 8. O nível autorizado é o 360. Então, 3304, protejamos o correto. Meia dúzia, reporte para o pushback acionamento. Reportará, tá? 3304. 8. 9260, 9288, mais grau de placa. Blue 2171, efetuando desvio? Na termo, 531, claramente 8 minutos. Sente, Gol 2171, após desvio, autorizado voar na frente pelo. Pode ir, 2172, então na frente. Aqui Bravinha, que autorizada a linha aérea decolar, pistão 17, vento 18, 0 graus, 07 nós. Tango Mike Bravo, informa bom dia, informação em curso quilo, informa o pátio do sistema de cola. Sim, João 7, agora a gente tem que copiar o esquiosque para informa. Tango esquiosque para informa e confirma as ações boas. Meia 250, só a identificação, deixa eu ver a chegada da Bomed 1 para o nível 050 ou existe na 016. Chegada Bomed 1, 016 para o 050, informa a sua favor de WhatsApp. Chegada 6250, autorizada para sua voz de WhatsApp. Sua favor de WhatsApp. Alexandre 6312, Alexandre Centro Recife na frequência 12.85, alterna 125.45. Desculpa, se quiser, porra, 12.55, isso. 12.85, alterna 125.45. 12.85, obrigado. Chinema 3 e no 1 número 3, prepare seu voo no Lê da Morte. 3-0, curva à direita, circuito não padrão, reporte livrando, final da 0. Entendido, curva à direita, reportar cruzando final da 0, Mike Braviac. Uísque, Oscar, uniforme, pronto, cópia. Capa da Uísque, Oscar, uniforme, autorizado, Salvador, Salvador, voo de cheque, afastando a radial 250 a 45 milhas de Salvador, nível 040. Decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída coral, 1 no Bravo, aciona 0143, controle 119, décima 8. Torre 118, decimal 6. Sabatango, uísque, ótica e uniforme, cruzamento correto. Sinalamento de táxi, chama é torre 118, decimal 6, bom voo. Uniforme, prossiga. Prossiga, professor, ataque. O eixo da 1-0, Mike Braviac. Mike Braviac, autorizado, base final, 7. Mike Braviac. O 1184. O 1184, prossiga. Muito bom dia, o 1184. Quem chegou 1184, acione identificação, descida autorizada até o nível de voo 0620. O agente Salvador é na 016, após desvio, voa na proa do TAP. Ok. Após desvio, foi TAP 1184. Muito obrigado. frente para o 075, confirme por quantas milhas? Só por 20 milhas. Frente, chinelo é 250, dúvida de risco. Travado, porta final na 7, Yankee. Prisão, só que remitindo, que está na 7, Santa Barão, na 7, grau 089. Yankee. Estefani, com motorista do táxi, reportando o ponto de espera da Papá, altimetrou no 096. Interceptando o ILS, tá visual, gol 2171. Gol 2171, completa a aproximação, chama o na frequência 118, decimal 612. 1862, obrigado, até já. No posto da aeronave, na final, Mike Traviac. Torre Salvador, bom dia, gol 2171. É 250, confirme voo na aproximada. Negativo. Salmo informa o tráfego, S21, linha do litoral sul, 1.000 pés, não interfere com a aproximação. Foi autorizado, pista 1-0, vento 1.60 graus, 089. Pouso autorizado na 1-0, por gentileza, nós vamos precisar de um médico a bordo, assim que encostarmos, teria condições de solicitar, estamos com o passageiro passando mal. Afirma o sexo do passageiro e idade e posição da aeronave? Olha, eu não vou poder te dizer isso agora. Depois que eu pousar, eu te falo, ok? Cliente. Obrigado. Mike Brasianque, curvas à esquerda. E espera no farol de Itapuã. Esquerda, farol de Itapuã. Mike Brasianque. Salvador, 3663, tem nossa autorização. A 3663, pronto com a pena. Pronto. A 3663, autorizando Guarulhos, vetor 110, após Taubaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída São Bruno, Leda Mótima. Aciona 5132, controle 119 desse noite. 40 autorizado, Open Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita, salvo 1, Leda Mótiva. 5132, 198. Copiou TAN 3663. TAN 3663, esteja muito correto. No 7, reporte para o estiver de saneamento. Reportarei. O Xanay 6311, opa, copia. O Xanay 6311, autorizado Guarulhos, vetor 010, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Bruno, Leda, Mótima, aciona 5140, controle 119, decimal 1. O Xenem 311, autorizado Guarulhos, VPZulu 10, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, Sanvo 1, Leda, Mótiva, aciona 5140, controle 119.8. Oxenaime 311, cotejamento correto no 3, reporte para o pushback, acionamento. Frente, assim que estiver liberado, um pouso na 10 e arremete, pouso final da 17. Gente, então aguarde autorização para a base da 10, Mike Bravian. Bianchi, aguardando para girar a base da 10. Voo 21771, solo 29, já coordenando a ambulância, chame solo 121.1. 29, obrigado. Solo Salvador, gol 219. 2171, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, Alfa 10, pelo fator passageiro, é um homem, aproximadamente 30, 35 anos, está na fileira 7 Delta. Gente, iremos repassar 2171. Obrigado. Solo 3304 no 06, puxa deck acionamento. Então 3304 no 612, aguarde. Aguardando. Borussia no 71, teria informação sobre os sintomas? Dado que está 10, vento 160 grau, 079. Ok, geral base para chamar, baixar travado. Gente, obrigada. Solo Salvador, TAM 3663 no 07 para o pulso de acionamento. Salvador, TAM 3663. TAM 3663, aguarde para início número 2. Número 2, aguarda. Este é o curso do localizador. Caso de falha de comunicações, complete o procedimento LS X-ray da pista 10. Gente, pro 075, descendo para comprimir a altitude. 2.000 pés, ajuste 1.06. 2.000 pés, 1.06, autorizado LS, pontar estabilizado 1.84. Batango Whisky, Oscar Uniforme, vento 170 graus, 079, decolagem autorizada, pistão na 7. Autorizado, reportará um táxi, TAM 3304. TAM 3663, autorizado, estiver de funcionamento, aguarde táxi. Passarei táxi 3363. Sabatango Michael Braviante, Tocoyo remeteu aos 32, curva à esquerda, reporte passando através norte da Torre Salvador, aguardando base para a pista na 7. À esquerda, reportará passando o setor norte da torre. 184, nível V autorizado ao 030. 030, 1184. Salvador, bom dia, Whisky Oscar Uniforme. Whisky Oscar Uniforme, contato radar na decolagem, suba via Coral 1 no Bravo para o nível 04. Coral 1 no Bravo para o passando no setor norte da torre. Atenção, é pouso final? Aqui, ó. Ok, pouso autorizado, pista 17, o vento 150 graus, 79. Formação de tráfego, Oxenéia, a 3 mil, a 2 milhas da marcador de terra. Vai pra BR 7, ó, vai importar aqui. Mil pés, Bravo November 2. Quem tirou o Bravo, Oxenéia 625? Oxenéia 6250, chamei a Torre Salvador em 118, decimal 6. 286, Grato, bom dia. Salvador, bom dia, Oxenéia 6250, estabilizado, LSF3, pista 10. Oxenéia 6250, continue a aproximação, aguarde a autorização de curso. Aguarde a autorização, Oxenéia 6250. Aqui para avião, girando base para final, 17, baixado travado. Pouso autorizado, pista 17, o vento 170 graus, 79, Mike, Bravo, Yankee. Nível de voo 050. A gente vai manter a presente proa por quantas milhas? Gente. Chené 6250, pouso autorizado, pista 10, o vento 150 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 10 na meia. Livre pouso, pista 10, Chené 6250. Autorizado LS que foi da pista 10, reparto estabilizado. 1184, Lua de Zuna, autorizado ILS, reportaré estabilizado. 184. 286, é 3304. Também para o TAC Jutan 3663, CLB 222, 3 horas 50, alternando com. 222 a bordo? Tá 3663 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via pátio 1 no Taxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 6, ajuste 0016, número 2, morro. Pátio 1 via Índia, reporta, chamaria a torre 18.6, obrigado, bom trabalho. Oxenéia 311 no 3 aguarde. Coordene com a equipe de sol assim que o segundo Airbus da TAM livrar a retaguarda, inicie o chantaxo. Está 3304, ponto de espera da 10, pronto. 3304 a Lima, recepção a 0. A Lima, dentro da 10, está 3304. Chanel 6250, solo 37, libera direito, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1184. Gol 1184, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua a aproximação na pista 1184. 3304, autorizado a decolagem pista 10, vento 1,60 graus, 099. Autorizado a decolagem da 10, da 3304. Via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 7, Oxenéia 6250. Salvador, TAM 3663, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3663, não tem ponto de espera. Quatro pouso autorizado, estou na zero, vento 180 graus, 190. M pouso na 10, 184. Papá Romeu, Foxconote, Tango Bravo, contato radar a 81 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 110. O senhor está realizando desvio? Fox Tango Bravo. Reporte ao término de desvio. Pátio. Pátio 5. Confirma a altitude solicitada. 3304, contato radar na decolagem. Pousarizado direto Elefa. Sob mantendo o de voo 360. Elefa 360, 3304. Tente Whisky, Oscar, uniforme, aguarde de coração. Mantenha presente proa, mantenha nível 044. Confirma autonomia, M3 no 1? Pode. M3 no 1, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Índia. No ponto de espera, chame a torre 18 decimal 6. Ajuste 10, 16, borrou. Uno 184, solo 42, libera a direita, chame solo 121, decimal 1. Libera a direita, solo 121, 184. Decola da 17, primeira curva esquerda, segue corredor forte, aciona 5152, controle 119, decimal 8. Eva, confirma se já houve visão na roda? Charlie Eco, projeto correto para o acionamento do táxi, chame a torre 118, decimal 6, vovô. 3663, decolagem autorizada, pista na 0, vento 180 graus, 099. Decolagem autorizada na 0, tá? 3663. Gente, com a proa e por mais quantas milhas? Vai manter presente proa por 15 milhas? 030, gente, por 15 milhas. M3-1-1, bom dia, Lima, no tempo na 0. TAM 3663, decolada de 44, chame controle de Salvador 119, decimal 8, bom voo. TAM 98, bom final de semana. 0, 8, 5, 50 por 20 milhas. Gente. Controle Salvador, TAM 3663. TAM 3663, contato radar na decolagem. Oi, direto Leda. Submantendo vivo 340. 340, à direita Leda, com referência da 3663. Bom, 1184, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1184. Autorizado decolar, pistão na 0, vento 1180 graus, 091. Todos 1171. Bom dia, informação em curso quilo. São Paulo, prepare São Paulo, Leda Mótima. São Paulo, Sierra Alfa, Novembro e Vitor Oscar. Confirmando o transporte de homens de idade, 2171. Afirmo. Gente, Gol 2171, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Pesolo 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída São João, Leda, Mótiva. Aciona 5146, controle 119, decimal 8. 46, sob controle Salvador 119, decimal 8, bom ponto. Gol 2171, confirmando a saída São João, Leda Mótica. Contato radar na decolagem, suba via São João 1 para o nível de voo 360. Salvador, TAM 3663, desvio à esquerda da rota, proa 190 por 15 milhas. Confirme? Desvio à direita, 15 milhas, o TAM 3663. Sim, TAM 3663, já passou o término de desvio. Ok, confirmando é à esquerda da rota, ok? Sim, à esquerda da rota. TAM 3304, chame o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Salvador, o X63 na Maluna, girando pela PQ-18 esquerda, Oeste, Oceanair 6311, reporte ao término. Azul 2590, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Com meio 16, reportará estabilizar no X-Ray, descendo para 2000, azul 2590. Whisky, Oscar Uniforme, voo na proa de Luna. Cruzada Times, que está a volta de fora da papá, ajuste 1-0 no meio. Escoço do uniforme, mantenha 4.000 pés. São 3663, no centro Recife, 125.1, na alterna 1, 228.35. 1251, 1, 2, 8, 3, 5, boa. ILS X-Ray, pistão 1-0. Design X-Ray, azul 2590. Azul 2590, chamada de Salvador, 1-18, desse ao meia. 118.6, obrigado senhora, bom final de semana. Tango Bravo, vou na proa do AR, Salvador. Salvador, muito bom dia, azul 2590, estabilizar na X-Ray, tem um campo à vista. 2590, bom dia. 0 graus, 08, 9. Eu me pôs no 0, azul 2590. 6311, autorizado direto Motiva, chame o centro Recife, 121 decimal 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. Papa Charlie, India Eco, decolagem autorizada, pista 17, vento 190 graus, 079. Azul 2590, solo ao 56, libera a direita, chame solo 1, 21 no decimal 1. 21 no decimal 1. Uniforme, autorizado 2000 pés, ajuste no 096, autorizado LS X-Ray da pistão no 0, reparto estabilizado, Whisky Oscar e uniforme. Passará, 0, 16. Charlie, India Eco, decolar 256, curva à esquerda no corredor forte do ponto médio da pista no 0, aguarde transferência. Gente, curva à esquerda, cruza o ponto médio da 0. Já é que acertou o cruzamento. Querem de Eco, de presente, vou indo para o de buraquinho, aguarde ainda a transferência. Para o de buraquinho, aguarde a transferência, já me deram. Já chame o controle de Salvador, 119 decimal 8. 198 Salvador, grato. Controle de Salvador, papapá, Charlie Eco. Charlie, India Eco, Papapá, Thiago de Eco, mantenha-se em condições visuais, um no meu pé e um corredor forte. Certo, corredor forte no meu pé e... autoriza presente pro? Confirmo pro de Aracaju. Afirmo. Gente, mantenha o pro de Aracaju, Thiago de Eco. Grato. Salvador, Papa Romeu 4-3-1-2. Tango Bravo, reporte ao término de desvio. Tango Bravo, confirme por mais quantas milhas mantém a Pro 045?